Rede Internacional Target Radios. A maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Agora, na Rede Internacional Target Radios, 60 minutos. Uma hora direto, sem blá blá blá. Everybody loves Target. Todo mundo ama Target Radios. A maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. E como você está, baby? Tudo na paz de Deus por aí? Espero que o seu dia esteja perfeito. Claro, na companhia da Target. Por aqui, Ricardo Borges. Richard with you on the Radios Network. E está no ar mais uma edição dos 60 Minutos. A partir de agora, uma hora direto só de música. Sem blá blá blá, nada de intervalos comerciais pra você curtir muito aqui na sua rádio favorita. Enquanto, é claro, você acessa a referência para o mundo, targetw.com. Música, moda, esporte e entretenimento. Absolutamente o melhor conteúdo, afinal, não é à toa que é referência para o planeta. targetw.com. Tudo pronto por aí? E o volume tá no máximo? Então tá ótimo. Começamos muito bem com Kesha, Dayan. Tá no ar, 60 minutos, porque tudo de melhor é Target. 60 minutos. Target Radios. I hear your heartbeat to the beat of the drums. Oh, what a shame that you came here with someone. So while you're here in my arms, let's make the most of the night like we're gonna die young. We're gonna die young. We're gonna die young. Let's make the most of the night like we're gonna die young. Tearing it up, you know. That magic that we got, nobody can touch. Looking for some trouble tonight. Take my hand, I'll show you the wild side. Like it's the last night of our lives. We'll keep dancing till we die. I hear your heartbeat to the beat of the drums. Oh, what a shame that you came here with. Minutos. direto. targetw.com, referência para o mundo. 60 minutos. Could be, and if I

está parado, diz aí, esperando uma palavra. Tony está parado, diz pra mim, esperando uma palavra. Fiz uma pergunta no escuro do meu quarto. Agora o mundo inteiro espera uma palavra. Toda a eternidade, o ciclo das marés. Está parado, esperando por você.

it so tough. Find yourself moving with the sex of the drums. Got my hands full, grabbing on skirts, girls. Hands up, dance floor chilling with a whole two cups. Can't stop spilling cause I'm drunk as fuck. And my song comes on and the club goes nuts. Every province I go, see to y'all sleeps, best that y'all know. Running around and doing all these shows. Round the whole globe, I come a Yuko girl. Ain't need to think of it. Just ride for the night, baby, live a bit. With a place to hit, and your pants is it. We can make this thing a party or you into it. Party or you into it. Party or you into it. Party or you into it. In this crazy world of choices, I've only got a few. Either you coming with. www.target.com, a referência para o mundo. Target Radios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Milhões em todo o planeta ouvem e amam Target. E está no ar os 60 minutos, uma hora direto só de música aqui na sua estação favorita. Fechando a primeira meia hora, o som de Enrique Iglesias and Sammy Adams, Finally Found You. Antes, Philip Phillips, Hum, Wednesday Stefani, Dave com Brute Girl. E lembrando essa, teve ainda Jota Quest, Tudo Está Parado. Psy com Gangnam Style. Kelly Clarkson, Breakaway. All Stars Weekend com Life As We Know It. E tudo começou com Kesha, Tae Young. Por aqui Ricardo Borges. And you got Richard on the best stations. A música não para, direto uma hora sem intervalos comerciais. Commercial Free Baby. Continuando agora aqui na Target International, ao som de Taylor Swift, We Are Never Ever Getting Back Together. Viva o mundo Target. 60 minutos. I remember when we broke up the first time, saying this is it, I've had enough. Cause like we hadn't seen each other in a month, when you said you needed space. What? Then you come around again and say, baby, I miss you and I swear I'm gonna change. Trust me, remember how that lasted for a day. I say, I hate you, we break up, you call me, I love you. Ooh, ooh, ooh, ooh. We called it off again last night. But ooh, ooh, ooh, this time, I'm telling you, I'm telling you. We are never, ever, ever getting back. I'm really gonna miss you picking fights, and me falling for it, screaming that I'm right. And you would hide away and find your peace of mind with some indie record that's much cooler than mine. Ooh, ooh, ooh, ooh, you called me up again tonight.

60 minutos. A shot in the dark, a past lost in space. Where do I start? The past and the chase. You hunted me down like a predator. I felt like a deer in the love lights. You love me. targetw.com, referência para o mundo. 60 minutos. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Target Radio. Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star. A vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew that we'd become one right away. Oh, right away.

40 minutos. Direto. Target Radios, 60 minutos, uma hora, livre de comerciais. Target Radios. Attention, kiss your lips, 'cause I don't have a choice. Oh, what I wouldn't. this is too deep. I gotta change the station, so I turn the dial, trying to catch a break. And then I hear baby face. I only think of you, and it's breaking my heart. I'm trying to keep it together, but I'm falling apart. I'm feeling all out of my element, blowing things, crying, trying to figure out where the hell I went wrong. The pain reflected in the song, it even happened. What I'm feeling inside, I need you back in my life. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. Target Radios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. The biggest, best and most listened network. Equipe minha, hein, baby? Acabou mais uma edição dos 60 minutos. Uma hora direto só de música. Sem blá blá blá, aqui na sua estação favorita. Afiliada a Target International, a maior rede internacional de rádios. E hoje colocamos ponto final ao som de Christina Aguilera, Your Party. Antes, relembramos Mariah Carey, We Belong Together. Teve ainda One Direction, Live While We're Young. Matamos Saudade com Kid Abelha e o som Pintura Íntima. Rolou ainda Rihanna, Diamonds, David Guetta and Sia com She Wolf, Fallen to Pieces, Red Hot Chili Peppers e o som Snow, e Taylor Swift com We Are Never Ever Getting Back Together. Eu, Ricardo Borges, estou indo nessa, but you know, you got Rich Heart on your favorite station. A qualquer momento estou de volta aqui nas melhores rádios que são Target. E não esqueça de clicar na referência para o mundo, targetw.com. Música, moda, esporte e entretenimento. Você vai se viciar na referência para o planeta, targetw.com. A qualquer momento, 60 minutos de volta. Fiquem todos com Deus. Até mais. Bye, bye. Você ouviu na rede internacional Target Radios 60 minutos. Uma hora direto, sem intervalos comerciais. Rede Internacional Target Radios. Referência para o mundo.